Fecheiro 1. Miguel Torga, Contos da Montanha. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Informação da capa posterior. Miguel Torga publicou em 1941 o livro de contos Montanha, que imediatamente foi apreendido pela polícia política. Em carta de abril desse ano, Vitorino Nemésio, solidarizando-se com o amigo, escreveu a propósito dessa apreensão: "Acho a coisa tão estranha e arbitrária que não encontro palavras. De resto, para que palavras, se nelas é que está o crime?" Em 1955, Miguel Torga fez uma segunda edição no Brasil com o título Contos da Montanha. A edição da Pongetti circulou clandestinamente em Portugal, assim como a terceira edição em 1962. Em 1968, a obra Contos da Montanha foi de novo publicada em Coimbra, em edição do autor. Miguel Torga, pseudónimo literário de Adolfo Correia Rocha, nasceu em São Martinho de Anta, Trás-os-Montes, a 12 de agosto de 1907, e faleceu em Coimbra a 17 de janeiro de 1995. Formado em medicina pela Universidade de Coimbra, colaborou na revista Presença e dirigiu as revistas Sinal e Manifesto. Em 1976, foi distinguido com o Grande Prémio Internacional de Poesia das Bienais Internacionais de Knokke-Heist. Em 1980, com o Prémio Morgado de Mateus. Em 1981, com o Prémio Montaigne, Alemanha. Em 1989, com o Prémio Camões. E em 1992, com os prémios Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores, e Figura do Ano, da Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira, bem como o Prémio Écureuil de Literatura Estrangeira, Bordeaux. A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas. Considerado um dos mais importantes autores portugueses contemporâneos, Miguel Torga foi durante muitos anos o editor dos seus próprios livros.